ar o programa Pão da Vida. Apresentação, Cacá Santiago. Amigo ouvinte, começa agora mais um programa Pão da Vida. Aqui vamos juntos lembrar os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, através da leitura e comentário do livro Brilha Vossa Luz, escrito por André Luiz Lopes Santana. O tema de hoje é Amar os Inimigos. Existem inimigos os mais diversos ao nosso redor. Alguns cobiçam os bens que possuímos por empréstimo divino. Outros desejam o nosso lugar no trabalho. Uns se magoam porque não agimos como eles querem. E temos ainda aqueles que se irritam com o nosso comportamento. Enfim, são tão variadas quanto diversas as questões que levam uma pessoa a nos fazer algum mal. Jesus é sem dúvida conhecedor de todas as nossas fragilidades mais íntimas. Por isso, somente Ele, o médico das almas que é, poderia nos indicar como devemos proceder em relação a essas pessoas que se fazem nossas inimigas e estão sempre ao nosso redor. Amar os inimigos. Quão difícil tem sido, desde o Sermão da Montanha, seguirmos esta orientação do Divino Mestre. Sabedor desta nossa dificuldade em segui-lo, Jesus deixou o exemplo vivo de como deveríamos fazer para amarmos aqueles que nos fazem algum mal. Incontáveis vezes, ele assim procedeu para com os que o perseguiam diariamente. Jesus exemplificou que para amar o nosso inimigo não é preciso conviver com ele. Amá-lo significa utilizar os vários recursos que possuímos em nosso ser para respondermos às ofensas com o bem, pois sempre podemos empregar a paciência, a tolerância, a compreensão, a compaixão e tantos outros valores e virtudes para respondermos a uma ação negativa. São esses sentimentos, cultivados diariamente em nosso íntimo, que nos possibilitam amar as pessoas que nos fizerem algum mal. Para conversar conosco sobre essa passagem do Evangelho, está aqui Fernanda Galvão, integrante do Centro Espírita Lar da Prece Bezerra de Menezes. Seja bem-vinda, Fernanda. Amar os inimigos talvez seja um dos mais difíceis ensinamentos, não é, minha irmã? Olá, Cacá. Olá a todos os ouvintes da Rádio Fraternidade. Sem dúvida, Cacá, muito difícil para espíritos tão orgulhosos ainda como a gente. Amar os inimigos foi um dos ensinamentos do sermão mais importante que a humanidade testemunhou, o Sermão do Monte. Numa época em que o orgulho já imperava, o Mestre Amado chega e fala para amarmos os inimigos, amar aqueles que nos fazem mal. Era olho por olho, dente por dente. Essa era a lei. Mas sabe, Fernanda, acho que se torna difícil perdoar os inimigos porque nos vemos como vítimas. É verdade. Só enxergamos o presente. Quando nos fazem algum mal, achamos injusto e nunca vemos o problema em nós. É sempre no outro, já reparou, Cacá? E ainda esquecemos a lei de reencarnação. O mal que nos acontece está ligado ao nosso presente ou ao nosso passado. E às vezes até os dois, presente e passado. Muitas vezes, construímos inimigos nessa mesma vida por causa de comportamentos ou ações que ocasionaram algum prejuízo em nosso próximo. Prejuízo financeiro, físico e até psicológico ou emocional. Mas algumas pessoas se colocam como nossas inimigas sem que nada tenhamos feito nessa vida. A causa, então, se encontra em vidas passadas. Pois é, Fernanda. Se não fizemos mal nesta vida, fizemos em outras. Aí essas pessoas reencarnam conosco para que nós que temos a nossa dívida, aprendendo a amá-las e para que elas retirem um aprendizado redentor através do perdão. Sim, Cacá, perdoar constantemente. Aliás, falamos sobre o perdão em outro programa com o tema 70 vezes, você lembra? Lembro, Fernanda. Quando formamos laços de ódio, revolta, vingança, mágoa, ressentimento, aqui na Terra esses laços não se desfazem com o desencarne. Aqueles que não reencarnam permanecem no mundo espiritual alimentando os sentimentos negativos. São os nossos famosos espíritos contrários, espíritos obsessores. Quando Jesus disse para amarmos os nossos inimigos, não falou para estarmos lado a lado fingindo que nada aconteceu. Nós irradiamos e absorvemos energias. É preciso antes haver um preparo dos sentimentos para depois acontecer a convivência. Se ficarmos juntos daqueles que não nos amam e que nós também não gostamos, sem termos trabalhado o nosso sentimento, vai acontecer uma série de situações negativas desnecessárias. Se ficarmos junto aos nossos inimigos só porque sabemos que assim deve ser e não porque perdoamos verdadeiramente, nós cultivamos a hipocrisia. A sociedade da época do mestre vivia das aparências. O povo tinha que praticar diversos rituais de purificação e oferendas. Por qualquer coisa, Cacá, ofereciam algo de material a Deus para se sentirem em paz com a própria consciência. Era uma forma de quitar os erros. E Jesus chega e ensina sobre o verdadeiro sacrifício, o da nossa alma. De que adiantava sacrificar um cordeiro ou ficar durante horas adorando a Deus no templo se cada um era incapaz de perdoar o irmão que errou? O perdão não é uma atitude exterior, aparente, e sim interior. Estar junto, convivendo, não significa que perdoamos o nosso próximo. Exatamente, Cacá. Primeiro, como dissemos no início, temos que parar de nos ver como vítimas. Não somos vítimas de nada. Se existe alguém nos perseguindo, implicando com a gente, ou com ódio e a inveja declarados, devemos lembrar que a pessoa tem o direito de ser assim. Além do mais, se hoje sofremos, é porque em algum momento erramos. É a nossa colheita. Às vezes, convivemos com aqueles a quem fizemos mal diretamente, mas pode ser que não. Por exemplo, um colega de trabalho é amargurado e implica com a gente o tempo todo. Pode ser que tenhamos ligação direta com esse colega, mas pode ser que não tenhamos ligação do passado com ele. Mas como temos um karma relacionado à amargura, ou seja, provocamos o estado íntimo de amargura em alguém em outra vida, sofremos hoje as consequências. Precisamos conviver com alguém amargurado. Jesus buscou passar também o ensinamento da lei de causa e efeito, Fernanda. Disse o nosso mestre que tudo o que ligamos na terra também é ligado no céu. O cenário era muito complexo. Por causa do orgulho enraizado na cultura judaica, as pessoas não sabiam perdoar. O que regia a sociedade era a lei do mais forte, e isso gerava desgosto e revolta. Sim, era muito difícil o cotidiano no tempo de Jesus. As mulheres eram ignoradas, os homens competiam entre si, os doentes eram isolados completamente do convívio social. Se você tivesse determinado emprego como cobrador de impostos, você era mal visto. Era um momento também onde existia luta pela conquista dos territórios. O Império Romano estava no auge e tratava os colonos de forma desumana. Abusavam do poder que tinham para humilhar e maltratar. Mas a maioria do povo, ao invés de enxergar a situação como uma oportunidade de exercitar a humildade, optou pela vingança, pelo orgulho ferido. Esse comportamento era antigo. Na época do profeta Jeremias, em aproximadamente 600 anos antes de Cristo, Israel estava dividida e sofria invasões constantes. A Babilônia crescia assustadoramente, transformando-se em verdadeiro império. Jeremias, sob a inspiração dos espíritos superiores, defendia a ideia da rendição. Dizia que menos sofreriam se abaixassem as armas e se rendessem ao inimigo. Mas que se continuassem a guerra, Jerusalém acabaria destruída. Cacá, e o rei ficou furioso. Os falsos profetas e sacerdotes se viraram contra Jeremias. Ele foi preso e torturado várias vezes. E quando algo de ruim acontecia, sabe o que falavam? Falavam que a culpa era de Jeremias, que tinha rogado praga, que tinha má língua, dentre outras coisas. Mas o tempo passou e Jeremias não desistiu. Demonstrando uma perseverança admirável, o profeta exortava a postura humilde. Pedia para que os governantes reconhecessem a derrota e não condenassem os compatriotas e a si mesmos a sofrimentos desnecessários. Mas, infelizmente, ninguém deu ouvido às profecias. A Babilônia destruiu Jerusalém e tudo aconteceu conforme Jeremias previu. 600 anos antes de Cristo e já vemos o orgulho fortíssimo. Impressionante, hein, Fernanda? E mais impressionante ainda é hoje. Sendo espíritas e conhecendo as leis que nos regem, teimamos nos mesmos equívocos. Por isso, Jesus iniciou o Sermão da Montanha falando que bem-aventurados eram os humildes. Numa época onde o homem tinha que ter a honra, o mestre chega e diz que felizes, ao contrário, são os humildes, os que sabem que são pequenos. Ninguém concebia a ideia de se submeter, de servir ao próximo e muito menos amar os inimigos. Os erros não eram perdoados, muito pelo contrário, o castigo podia ser a morte. É verdade, Cacá. Jesus nos apresentou uma outra realidade sobre os inimigos. Não existe inimigo, na verdade. Se a pessoa quiser se colocar contrária, tudo bem, é livre-arbítrio dela. Mas nós não podemos aceitar esse desafio. Devemos reagir com bem. É o velho ditado popular, Cacá. Quando um não quer, dois não brigam. Inúmeros cristãos demonstraram na prática que isso é completamente possível. Como conta Emmanuel no livro Paulo e Estevão, de Chico Xavier, Saulo convidou os homens do caminho para uma palestra. Na verdade, Paulo queria desafiar mesmo os cristãos e, como ele era um doutor da lei, saberia argumentar de forma brilhante. Estevão aceita, vai e inicia a exposição falando de Jesus como sendo o Messias prometido. Estevão falava a todos, com uma linguagem simples, ao mesmo tempo falava de forma profunda, pois conhecia como ninguém as Escrituras. E Saulo, vendo que todos admiravam o verbo inflamado de Estevão a ponto de o compararem com os profetas da raça, se enfurece. Estevão refuta cada argumento de Saulo, e o jovem fariseu se enche de cólera. Como alguém tem a ousadia de refutar o grande Saulo? E sem pensar duas vezes, Saulo avança em Estevão e começa a golpeá-lo na face. Mas, Cacá, o que deixou Saulo mais irritado não foram os argumentos de Estevão, mas a passividade dele. Ele não reagia. E Saulo dizia, Horas mais, você não vai reagir? Não é homem? E Estevão recorda de Jesus e busca forças nas fibras mais íntimas de seu espírito para não reagir. Ele fez isso porque lembrou de Jesus, Fernanda. O mestre deu o exemplo vivo. Jesus nunca revidou uma ofensa. Quando os fariseus e saduceus chegavam com as armadilhas, Jesus ensinava, ofertando o conhecimento redentor. Quando deixado sozinho no julgamento, Jesus ficou em silêncio. Sem nada a fazer para se defender. Quando abandonado pelos amigos e irmãos de ideal, Jesus continuou o testemunho e, depois de assassinado, voltou em espírito e permaneceu durante 40 dias para fortalecer aqueles que o acompanhavam. Ao retornar materializado, mostrou que a morte não existia, não relembrou os fatos dolorosos da crucificação, nem chamou a atenção de ninguém por terem o abandonado naquele momento difícil. Como se nada tivesse acontecido, o mestre esteve com 500 na Galiléia, ofertando uma vez mais a misericórdia. Pois é, Cacá, e mais tarde, o Tiago, irmão de João, que se tornou evangelista e que também presenciou todos esses momentos, escreveu uma carta que fica no finalzinho do Novo Testamento. Ela é curta, simples mesmo, mas contém muitos ensinamentos. E um deles é sobre o amor que devemos ter com os nossos inimigos. Tiago diz que as pessoas tudo faziam em nome da lei, se justificavam dizendo que a lei permitia, mas na cegueira espiritual em que se encontravam, esqueciam que um dos mandamentos dessa mesma lei era o não matarás. A gente, né, Fernanda, sempre arruma uma forma de adaptar as leis de Deus ao nosso dia a dia. Para que não mudemos, preferimos manter as aparências e ficar apenas na forma para não alterarmos um tio da nossa vida. É o velho comodismo, né, Fernanda? E nessa questão do amar os inimigos, manter as aparências é o que mais acontece hoje em dia, né? É, acontece mesmo, Cacá. E uma das coisas que me chamam a atenção é a nossa postura perante os que se colocam contrários a nós. Achamos um absurdo nos odiarem. Exigimos compreensão, às vezes em situações complexas. Mas se o outro erra em algo mínimo, pronto, acabou, né? Fazemos uma tempestade em copo d'água. O filho do orgulho, que é o melindre, faz com que a nossa personalidade se torne um cristal. É impressionante. Qualquer coisa quebra, fere, por qualquer motivo a gente se magoa. É, com os desencarnados, com os irmãos obsessores, como falamos ainda há pouco, exigimos uma mudança imediata, quando nós mesmos passamos a vida inteira tentando mudar. É, ignoramos que nós contribuímos para o ódio desmedido. Os que fazem sofrer, no fundo, são os que mais sofrem, porque ficam séculos planejando vingança e depois percebem a perda de tempo. E quando são orientados quanto à lei de causa e efeito, enxergam que também não são vítimas de ninguém. Somos vítimas de nós mesmos, não é, Fernanda? Não queremos nos submeter a nada e nem a ninguém, mas abaixamos a cabeça para a nossa arrogância, a prepotência, a soberba. Aos defeitos, servimos sem nenhum questionamento. É um ciclo vicioso. Enquanto alguém não mudar, não adianta. E podemos começar a mudar com algo muito simples, um pensamento que pode promover grandes mudanças. Ao invés da gente pensar, por que eu? Pensemos, por que não eu? De um lado, o orgulho, a nossa visão de que somos grandes, importantes, os melhores, e por isso nada podemos sofrer. De outro lado, o convite à humildade. Ora, por que não eu? Sou um espírito como outro qualquer, imperfeito, filho de um Deus justo, portanto não sou privilegiado. Se me aconteceu esse mal, é porque então existe um motivo justo. E mudando essa forma de ver o mundo, damos o primeiro passo para a conquista de outros valores morais. No Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se os espíritos influenciam em nossos pensamentos e atitudes. E a resposta é surpreendente, Fernanda. Respondem eles que influenciam a tal ponto que, de ordinário, são eles, os espíritos, que nos dirigem. E se existem muitos espíritos contrários a nós, tentam de tudo para não evoluirmos. Tentam sim e criam mil armadilhas. Mas, Cacá, só lobos caem em armadilhas de lobos. Eles investem nas táticas porque sabem que vão ter resultado. Eles nada podem fazer sem o nosso consentimento interior. Isso serve tanto para o bem quanto para o mal. Se não quisermos fazer o bem, por exemplo, o benfeitor não tem como colocar em nosso coração o sentimento de ajuda ao próximo, mesmo que essa seja a vontade dele. Só se nós tivermos a vontade verdadeira em auxiliar que vamos conseguir nos envolver com o benfeitor. Da mesma forma acontece com os espíritos inferiores. Se eles nos influenciam a fazer fofoca, a promover a vingança, a ficarmos tristes, ou qualquer que seja o sentimento, só vão ter sucesso se nós tivermos elementos íntimos que façam a ressonância. Se não tivermos sentimentos negativos, o espírito inferior pode ficar o dia inteirinho sugestionando que nada vai acontecer. Mas, Cacá, como saber quais os sentimentos inferiores temos em nós? Será que sabemos qual é o nosso maior defeito? Será que já paramos para pensar nisso? Ora, Fernanda, nos falta uma das ferramentas principais, a autoanálise. Esquecemos da máxima do filósofo Sócrates: conhece-te a ti mesmo. É, esquecemos mesmo essa ferramenta fundamental e olha como ela faz falta. Como discernir o vidro do diamante? Eu, sinceramente, não sei. Como saber a diferença entre orgulho, egoísmo, inveja? O que é fraternidade? O que é solidariedade? Só com esse conhecimento conseguiremos identificar a nossa personalidade. Se eu não conheço a vaidade, como saber se eu sou vaidosa? Eu vou passar a vida acreditando que vaidade é gostar de cuidar do corpo e, como mulher, vou achar que sou vaidosa só porque eu uso maquiagem, gosto de fazer as unhas e tudo mais do universo feminino. Quando a vaidade vai muito, mas muito além dessas questões exteriores. É um sentimento, por isso é um elemento interior. Quando a pessoa recebe um elogio, por exemplo, e aceita esse elogio, concordando com a pessoa, significa que é vaidosa. Porque ela gosta que os outros digam o quanto ela é inteligente, que as coisas só deram certo porque ela fez e por aí vai. E muitas vezes essa pessoa não cuida do corpo, não gosta de usar maquiagem e nem liga para essas questões exteriores. É mesmo, Fernanda. Como entender um inimigo se não entendemos por que ele nos odeia? E quando digo saber o motivo, não estou falando sobre os fatos do passado. Falo dos defeitos, do que provocou o sofrimento do nosso irmão. Cada atitude é movida por um sentimento, E isso é o que realmente importa, descobrirmos qual sentimento nos move a cada segundo. A obsessão, como Kardec ensinou, é a perseguição pertinaz de um espírito sobre outro. Ora, achando a causa, encontramos a solução. Se eu sei que o espírito X se ligou a mim porque eu sou autoritário e gosto de mandar nos outros, tenho que mudar essa postura. Preciso me vigiar a todo instante para não gostar de dar ordem, vigiar o jeito de falar, de me colocar perante alguém. Esse exercício diário, contando com o esforço, vai fazer com que não ofereçamos mais campo fértil para o espírito atuar. Ele não conseguirá estabelecer uma ligação conosco. E mais ainda, se for um espírito do passado a quem muito fizemos mal por causa do jeito autoritário, se empreendermos esta mudança, o espírito pode se sensibilizar, vai poder sentir que realmente somos outra pessoa. Estar num outro corpo não significa que somos outro espírito. E é isso que os nossos contrários precisam sentir, que mudamos. É, Cacá, e nessa questão de sentir é interessante porque eles sentem mesmo. Quando estamos ligados a um espírito, absorvemos as energias dele e ele absorve as nossas. É como se estivéssemos conectados, emitindo e recebendo informações. E Jesus disse para orarmos por aqueles que nos perseguem. Quando realizamos uma oração verdadeira, com sentimento, os espíritos que não nos amam podem sentir essas boas energias. Orando, nós somos ativos nessa luta, respondemos o mal com o bem. Pedimos auxílio dos espíritos que nos protegem para que nos secundem os esforços da reforma interior, para que ajudem a esses espíritos a também enxergarem o caminho do bem, enxergarem a seara de Jesus. Esse hábito da oração pelos que nos perseguem é um cultivo do sentimento da compaixão. Estaremos exercitando a trabalhar pelo bem dos que nos fazem mal. E podemos e devemos orar também pelos contrários a nós e que estão encarnados aqui pertinho do nosso lado. O nosso amigo espiritual Dayart, quando ensinou sobre a virtude da misericórdia, que é o caminho de quem ama o inimigo, nos contou um pouco da história de um espírito chamado Johan. Johan era filho de um casal cristão. A família dele tinha posses e vivia do comércio da antiga Pérsia. Certo dia, Johan, ainda criança, teve os pais assassinados. Como ficou órfão, ficou sob os cuidados do tio, que aparentemente gostava dele. Mas se vendo agora como administrador dos bens da família, o tio de Johan começou a maltratá-lo. De herdeiro, Johan passou a ser servo, quase um escravo. Ele tinha um primo de mesma idade, mas o tio não deixava que eles crescessem juntos. Tudo dava para o próprio filho, mas por Johan nada fazia. Proibiu Johan, inclusive, de estudar, Cacá. E movido pela inveja, tudo o que Johan queria, o tio proibia e fornecia ao filho. Queria, de qualquer forma, apagar o sobrinho para exaltar o primogênito. O tempo passou e, após muito sofrimento, Johan se apaixona por uma moça, uma amiga da família. A jovem correspondeu ao sentimento. Mas o tio de Johan, percebendo esse amor que surgia entre os dois, armou um plano. Pegou uma joia da menina e colocou nas coisas de Johan para que ele fosse acusado de roubo. E assim aconteceu. Ele foi julgado pelo crime e isolado, ficou sozinho, sem nenhum recurso, no deserto da Pérsia. E em meio ao calor terrificante do deserto, Johan quase morreu. O primo de Johan casou com a jovem, a mesma jovem que Johan amava. E muitos anos a mais se passaram e Johan tornou-se cristão. Sensibilizado com a história de Jesus de Nazaré, ele funda uma casa de assistência ao próximo. Sempre que lembrava dos momentos da juventude, Johan buscava em Jesus um exemplo para não guardar ressentimentos. Ao contrário, ele queria muito compreender todos os que lhe fizeram mal. Certa noite, bateram à porta da casinha onde Johan atendia os mais necessitados. E quando ele abriu o Cacá, ficou pálido. Era uma jovenzinha, idêntica àquela que ele tanto amou. Não é possível. Quem será ela? Eu estou ficando louco, Johan pensava. E logo a menina adiantou-se. Por favor, senhor, preciso da sua ajuda. O meu pai está muito doente, não temos onde ficar. Ele olhou o senhor que acompanhava a menina. Johan recebeu e cuidou ele mesmo do doente que acabara de encontrar. Algo dizia Johan que os conhecia, mas ele nada falou. O senhor, muito debilitado, diz que precisa desabafar e relata a Johan que nunca foi feliz e que muito errou durante a vida e que agora estava arrependido. Contou que, movido pelo despeito, pela inveja e pela ganância do pai, traiu o primo que conhecera desde a infância. Yor estava lívido. Era seu primo ali na sua frente, doente. Era o algoz da juventude. E agora? O que fazer? O que dizer? Mas Yor respondia com os ensinamentos cristãos. Cuidou do primo, paciente, compreensivo, irradiando o verdadeiro sentimento de compaixão até que o primo desencarnasse. Fernanda, devemos encarar a inferioridade moral como uma doença, da mesma forma que Johan. Ele compreendeu que as pessoas não são más, elas estão más. Os defeitos passam, as virtudes são eternas. O espírito não é eternamente egoísta. Uma hora ele vai conquistar a caridade e será caridoso para sempre. Nunca mais vai voltar a ser egoísta, ou seja, o estado doentio terá passado. Devemos ver as pessoas como cada uma sendo um campo muito fértil. É que às vezes a doença está muito complexa, os defeitos são tão fortes que escondem a centelha divina. Mas cada um de nós tem um potencial infinito, afinal, estamos todos fadados à felicidade. A diferença é que uns chegam mais rápido do que outros. É verdade, Cacá. Francisco de Assis, nosso querido irmão que viveu na época das cruzadas, das lutas sangrentas em nome do Cristo, também nos deixou um exemplo de amor aos inimigos. Os cristãos que estavam no poder lutavam contra os povos sarracenos do Oriente, pelos locais considerados santos, como a cidade de Jerusalém. Francisco, extremamente sensibilizado com aquela situação, resolve viajar até Israel levando um acordo de paz. Contrariando o clero e despertando o riso de muitos, afinal, Cacá, era praticamente impossível alguém sozinho adentrar as áreas de batalha para falar alguma coisa e ainda mais sendo do lado contrário. E ele não se abala. Para surpresa de todos, Francisco consegue falar com o sultão. O que eles conversaram, ninguém sabe, mas foi o suficiente para despertar a amizade do sultão e dos sarracenos. Francisco consegue um acordo de paz, mas infelizmente os poderosos, os cristãos que estavam no poder e que falavam em nome do Cristo, não aceitam e promovem novos ataques. E diziam a Francisco, mas você tá louco? De que adianta ajudar um inimigo se ele depois vai levantar a espada e vai acabar com você? E Francisco responde, é irmão, mas pelo menos o inimigo vai ter conhecido Jesus, vai ter conhecido a compaixão cristã e isso já vale todo o esforço. E o mestre falou, né, Cacá? Brilhe a vossa luz, que é o título do livro que estamos estudando. Um dia, esperamos que seja breve, vamos todos nos reencontrar no mundo espiritual e nos abraçar como irmãos fraternos que somos, deixando para trás o passado infeliz e trabalhando a cada dia mais pelo nosso crescimento espiritual e o de nosso próximo, como Francisco de Assis fazia. Mas agora, enquanto estamos construindo ainda essa luz, precisamos dar o exemplo, precisamos começar. E quando reagimos com o bem, nos ligamos aos benfeitores espirituais nesse auxílio. É verdade, Fernanda. Se trabalharmos a compreensão, a paciência, a tolerância, fortalecendo nosso ideal cristão, oferecemos meios mais abrangentes de ajuda a eles e, consequentemente, da nossa evolução. Se nós fomos o motivo da queda, é justo que no presente tenhamos a responsabilidade de encaminhar os nossos inimigos ao bem. Sim, Cacá, é como se fosse aquele filho difícil. Todo pai, toda mãe ama verdadeiramente os filhos, mesmo aquele que apresenta mais dificuldades de convivência. E quando esse filho passa por problemas, situações desagradáveis, quando ninguém mais quer lidar com ele, a mãezinha sensibilizada fica ao lado, cuidando, velando, pensando mil jeitos de ajudar. E quando encontra alguém que não odeia o seu filho, o que acontece? Ela vibra de felicidade. Assim são os nossos benfeitores. Mães e pais espirituais que trabalham muito para que consigamos crescer e amadurecer. Mas precisam da ajuda dos encarnados, pois que infelizmente, não raras vezes, nós fechamos os nossos ouvidos às orientações deles. Então, os benfeitores buscam meios indiretos. Não é melhor ver o nosso inimigo, seja encarnado ou desencarnado, como um irmão que sofre e que Jesus permitiu conviver conosco para que o auxiliemos? E que maravilha, Cacá, é a misericórdia divina, pois que nos deixa apagar o nosso passado através do amor, colocando os bons espíritos ao nosso lado, nos fortalecendo, nos revigorando, amenizando mesmo os espinhos desse caminho largo. É, nossa visão, Fernanda, muda completamente. É muito mais forte, mais corajoso quem luta consigo mesmo para amar o inimigo do que aquele que revida o mal com o mal. como Estevão fez com Saulo, como dissemos no início do estudo, e como sabemos, Saulo se transformou em Paulo de Tarso e Estevão, o mentor espiritual dele. Falando em Paulo, tem uma carta em que ele roga a um amigo que não fique com ressentimentos com uma pessoa que era contrária ao cristianismo, mas que agora tinha se convertido, não tem, Fernanda? Tem, Cacá, tem sim, e a carta Fílemon. Fílemon era um companheiro fiel, amigo mesmo de Paulo. E pelo que dá para entender na carta, em algum momento, um homem chamado Onésimo, que trabalhava na guarda, provavelmente como carcereiro, fez mal a ele e ao Paulo. Só que o tempo passou e Paulo acabou encontrando de novo Onésimo na prisão e o sensibilizou através do Evangelho. Paulo estava enviando Onésimo à comunidade onde Fílemon estava e por isso escreveu uma carta pedindo que Fílemon o recebesse como um irmão muito amado e não como um antigo algoz. E Paulo ainda completa: Fílemon, se ele te fez algum mal, algum dano, põe isso na minha conta. Receba-o como se estivesse recebendo a mim mesmo. Fernanda, peraí, vamos ver. Paulo estava preso, rodeado de inimigos, e ao invés de se revoltar com eles e com a cadeia, ensinava o evangelho aos inimigos. Pois era isso que ele fazia, Cacá. E depois de um tempo, muitos guardas competiam para ficar tomando conta de Paulo. Gostavam de ouvi-lo e muitos se tornaram cristãos, como Onésimo dessa carta. Nós podemos ser que nem Paulo, temos as mesmas condições. Basta para isso que tenhamos a mesma força de vontade inquebrantável que ele apresentava. Com certeza, Fernanda. Amar os inimigos, amar como Jesus nos ama, fazer aos outros o que queremos que o outro nos faça. Se desejamos o perdão, perdoemos e sigamos em frente, construindo boas ligações. Puxa, Fernanda, infelizmente nosso tempo acabou. O programa chegou ao final. Obrigado por sua participação. Ah, Cacá, é sempre bom conversar sobre o Mestre Jesus, reavivando em nossas mentes ensinamentos como esse. Amar os inimigos, amar aqueles que nos fazem mal, deve ser fixado para sempre em nosso coração. Quem somos nós para julgar alguém, não é, Cacá? E para que perder tempo com sentimentos mesquinhos, inferiores, por causa de um passado, quando podemos trabalhar por um futuro realmente feliz? Amar é o caminho que devemos seguir. Quando amamos, não importa o que o outro acha ou se o outro não ama. O nosso sentimento basta. É verdade, Fernanda. Esperamos que essa nossa conversa seja um fortalecimento, um incentivo a mais para que todos consigamos vencer a nós mesmos e deixar para trás as mágoas, a raiva e todos os sentimentos negativos e abraçarmos de uma vez por todas a herança celeste deixada pelo nosso Mestre Jesus. Amigo ouvinte, o tema estudado hoje foi Amar os Inimigos. Aguarde um instante, voltamos já já. Estamos apresentando o programa Pão da Vida. Editora Ave Luz, venha conhecer nossas obras que visam contribuir para o nosso crescimento espiritual. Ajude na difusão do Cristianismo Redivivo. Acesse www.aveluz.com.br. Editora Ave Luz, em busca de um mundo mais justo, consciente e feliz. Colabore nesta tarefa. Você sabia que temos uma ferramenta maravilhosa em nossas mãos, disponível 24 horas e que pode nos auxiliar sempre que precisarmos? Pois acertou se pensou em oração. A oração é um meio de comunicação com os bons espíritos. Não espere um momento de dificuldade para orar. Busque o contato com as pessoas que mais te amam e desejam te ver feliz. Faça a experiência e veja como o fardo fica mais leve e o jugo suave. Música. apresentar o programa Pão da Vida. Amigo ouvinte, agora você vai poder entrar em contato conosco através do e-mail pãodavida@aviluz.com.br. Ficou com alguma dúvida no programa? Deseja fazer alguma sugestão? Fale conosco. Buscaremos responder as perguntas no programa seguinte. Aquelas que não conseguimos, responderemos via e-mail. Hoje vamos responder a dúvida da nossa irmã Tereza Lima, que nos perguntou sobre o motivo de a nossa casa espírita, o Lar da Prece Bezerra de Menezes, não aceitar doações, já que é comum os centros espíritas aceitarem auxílio de pessoas de fora das instituições. Primeiramente, obrigado, Tereza, por você ter entrado em contato com a gente, né, pedindo informações a respeito. É verdade, é comum realmente os centros aceitarem doações, e não é errado, pois cada centro espírita tem uma filosofia a seguir. Da mesma forma que um centro espírita funda um orfanato, outro centro auxilia os idosos, cada casa espírita possui uma diretriz traçada pelos benfeitores espirituais. Neste sentido, o Lar da Prece Bezerra de Menezes tem como ideal a construção de uma comunidade cristã baseada no sentimento de fraternidade. Então, se queremos ver o nosso próximo como um irmão, como uma pessoa da nossa família, precisamos nos esforçar para auxiliá-lo. Quando alguém da nossa família nos pede ajuda, o que a gente faz? Tira do nosso próprio recurso, certo? Nossos benfeitores pedem que vejamos cada assistido como alguém da nossa família. Só desta forma conseguiremos construir em nós o sentimento de fraternidade. Além disso, os bons espíritos nos alertam que, quando estamos numa tarefa de busca da fraternidade, mas não fazemos o esforço necessário para ajudar alguém, podemos cair em alguns erros, como, por exemplo, fazer caridade com esforço alheio. A nossa casa espírita é mantida pelos integrantes, pois somos nós que estamos nas diversas atividades de estudo, cursos, tratamentos. Nós somos os que mais usufruem. Então, nada mais justo do que nós mantermos a instituição. Enxergamos os nossos assistidos como convidados. Não podemos aceitar doações de alguém que só vai uma vez por semana, quando nós estamos a semana inteira. Compreendeu, Tereza? Ao criarmos o hábito de aceitarmos doações, no nosso caso, podemos nos iludir, achando que estamos fazendo caridade, e na verdade, estamos nos aproveitando do esforço alheio. Pode ocorrer também o pagamento indireto. Às vezes, a pessoa quer contribuir, quer doar algo, porque se sentiu bem com o passe ou porque ficou grato pela ajuda. E aí, na verdade, ela está pagando um pagamento inconsciente por um serviço que recebeu. Todo o bem que é proporcionado é de autoria da espiritualidade. Nós não podemos receber nada em troca. Quando começamos a aceitar doações de terceiros, podemos estar comercializando bens espirituais. É a famosa simonia. Fazer o bem não pode ser uma relação de troca. A nossa instituição segue a máxima de Jesus: dar de graça o que de graça sempre recebemos do mais alto. Quando alguém deseja contribuir, nós explicamos a filosofia e dizemos que ela, se assim desejar, pode se tornar um integrante nosso, pode se comprometer com as tarefas da casa e aí sim poderá doar. Se ela não puder ou não desejar, falamos para reverter a outra instituição ou outra tarefa assistencial para ela ser grata a Jesus fazendo o bem. Isso é o mais importante. Essa é a nossa filosofia. Entendeu, querida irmã? O tema estudado hoje foi amar os inimigos. E lembre-se, sua participação é muito importante. Dúvidas, comentários, sugestões? Envie para Pão da Vida, tudo junto e sem acento, @aviluz.com.br.